bonde do diabo. Aprender a matar a polícia, burlar segurança de abastado. Vem brincar comigo no playground do diabo. Conclui.